Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Eu tô no Jovem Nerd, na minha época não tinha bullying, tinha iau, moral! Nossa, moral! Aqui é o Afonso Solano e o Jovem Nerd não deixou fazer cocô antes da gravação. Aqui é Diogo Braga e eu já tive que resgatar um hambúrguer de dentro de uma lata de lixo. Nossa. Aqui é o Bonfim e eu gostaria de voltar pra escola. Ô, quinta série. Aqui é o Azaghal e eu me pergunto, será que o termo bullying vem de bulinar? Olha! Muito bem, né? Estamos reunidos com a galera matando o podcast menos Beto Estrada, mas com o Rogério Bonfim para contar as histórias de colégio, rapaz. Já faz muito tempo, uma época em que não existia o termo bullying, uma época em que você tinha que ser malandro, maluco. Não tinha Serginho Grossman para te ajudar naquela época, cara. Né? Estávamos sozinhos naquela época. Vamos para os e-mails. Canelada. Vamos para mais uma semana de vez em Caneladas ou Nerdcast! Não vamos, Jovem Nerd. Não vamos, então vamos. Dessa vez não, porque nós estamos viajando novamente. Olha só, férias antecipadas, inesperadas. Inesperadas. Muitos já estão sabendo, a maioria, na verdade, já ouviram no programa 301, que nós fomos agraciados com uma viagem para a Europa. Olha só, que bonito. E no período de 17 de março até o dia 8 de abril... Sim. Nós não estaremos presentes no Brasil. Exatamente. Então você deixa o seu recado ou entra em contato com o nosso departamento comercial. Exato. Então não teremos leitura de e-mails durante esse período, mas depois voltamos com muitas atrações, com Nerd Tour em vídeo no Nerd Office. Isso vai ser muito legal, lugares novos. Isso, exatamente. Estamos na Itália, ou dependendo de onde você estiver ouvindo esse programa, estamos na França. Exatamente. Mas, como já avisamos, fique tranquilo que o Nerdcast, o Nerd Office e o Nerd Player continuam a todo vapor. Olha. E a Nerd Store também. É, muito bom, muito bom. Não para, agora não para mais. Não para, a máquina está em movimento. Então, é qualquer coisa, fala lá com o Gaveta. Tudo na guitarra do Gaveta. Afonso Solano sugeriu que a gente primeiro descrevesse como eram nossas personas no colégio. Dasse a ficha dos personagens. Eu até me recusaria a descrever a minha, já que eu já fiz isso em outro Nerdcast. Olha aí. Mas eu não ouvi. Então, mas como nós temos vários ouvintes novos, inclusive o Afonso Solano, é bom, né? Que a gente realmente faça. As pessoas, nem todo mundo ouviu 300 Nerdcasts. É verdade. E aí, parabéns! Puta, a gente falou de escola lá do início, antes do 100, né? É, faz uma muito tempo. Assim. Como era o pequeno Azaghal? Pequeno Azaghal. Azaghal sempre foi careca? Sempre, desde criança, cara. Que faixa etária a gente tá falando, na verdade? A maioria das crianças, ela tem a ingenuidade infantil até, sei lá, 12, 13 anos. Uhum. Né? É, talvez. Depois disso, cada um realmente toma uma personalidade e deixa de fazer parte daquela matilha infantil. Sim. Não, mas quando você sai do colégio, você leva uma fama com você. Não, mas até uma certa idade, você não tem nada, né? Não tem fama. É. Tem uma criança ou outra em cada local que é tipo um demônio. Mas é completamente a par de tudo, né, exato, cara? Exato, exato. É, antes todo mundo é meio que um clonezinho. É a criança, né? É uma criança. Criança genérica, é, sabe? É, criança. Por isso que nego troca criança no hospital, porque é tudo igual, cara. Aquele filme lá. Somos crianças, Leandro. É, confusão. Nossa, confusão era animal, cara. Apareciam as crianças com foguinhos de artifício de criança, né? Elas ficavam balançando os foguinhos. Somos crianças. Isso é um retrato do que a criança faz, né? Ela é criança, né? Mas eu ainda bato na tecla de que a gente se torna algo durante a época do colégio. E quando a gente sai, a gente percebe que aquilo não significava porra nenhuma. Exato, também acho. Você acha que o seu mundo é o colégio? Na verdade, e as paradas que acontecem no colégio... Você acha não, ele não, é o sim, seu mundo. Mas você acha que as paradas são... tem uma importância vital pra sua vida. Mas tem, e realmente. E aí quando você sai do colégio, você vê, puta. Quando você sai do colégio, pra maioria das pessoas, é o seu primeiro reality check. Exatamente. É verdade. Principalmente pros jocks. Jogadores de futebol. Jocks. Os jocks estão todos trabalhando nos fast food hoje em dia. Não, mas sabe uma parada, um choque de realidade que é violentíssimo, cara, dentro do colégio? É o primeiro intercolegial. Quando você tá no seu ambiente de escola, você tem o cara mais foda. E aí quando você vai pro intercolegial e aquele cara mais foda, ele é humilhado pelo maluco que é mais foda ainda, exato, você fala, cara, eu já era um merda perto dele. Se aquele cara for humilhado por um outro maluco, o que que eu sou? Exatamente, cara. Então, nós queremos saber como nós somos, então, ali a partir do primeiro ano, que é quando você já tem consciência de que o mundo é uma merda. Tá bom? Como é que era o Azaghal nessa época? Eu era um cara que não levava desaforo pra casa, e é isso. Você estudava? Você era um menino Caxias? Não, sim, tá, beleza. Eu era um péssimo aluno e não levava desaforo pra casa. Sentava no fundo das salas. Tá. Se essa geografia da sala de aula importa. Se você pegar outros Nerdcast, onde o Azaghal fala que a professora de química dizia que o destino dele era chafurdar na lama, você começa a juntar as peças, entender o que era o Azaghal. Mas já estamos aqui agora. Onde está seu Deus, Fábio? Pergunta, tá dando aula ainda? Ainda tá dando aula naquela merda de colégio? Professor é foda, coitado, né, cara? E o Bonfim? Como era o Bonfim no primeiro ano? Na primeira série, cara. Você tinha essa, já a voz não, de trombone? Sarumã no colégio. É a quinta série. É a quinta série que vocês estão falando ou o primeiro colegial? Primeiro colegial. Isso vai gerar uma confusão inacreditável. Que é primeiro colegial? Porque cada 5 anos muda completamente a grade escolar. Não, mas peraí, calma. Agora vai até a nona série, depois tem de novo o primeiro, segundo e terceiro colegial. What? Tu botaram uma série a mais? É, botaram uma série a mais. Tem nona série? Não, botaram um ano a mais, que agora é ano, né? Um ano. Olha só, na minha época, época de colégio, eu estudava. Você tinha lá CA, pré, etc, e vinha... Até quinta série, entrava ginásio. De ginásio, aí até oitava série. Isso. É quinta, oitava, e aí depois vinha o ensino médio depois, né? Vinha o segundo grau, que era primeiro, segundo e terceiro grau. Era isso. Série, pra mim, é isso até hoje. Primeiro, segundo e terceiro colegial existe. Isso continua. Pra mim era primeira série e segundo grau. Vamos considerar os 3 últimos anos do colégio. Pronto, pra não ter dúvida. Ah, não, mas aí não. Aí você já não é nem mais criança, né? Tá estragado. Pô, eu acho que a quinta série é quando você descobre que você é gente, cara. Exato, isso aí. É porque, porra, primeira série, olha só, eu fiz a oitava série 2 vezes porque eu queria ter muita base. Ah! É. E aí, como eu tava na dúvida, assim, porra, vou preencher vestibular, vou fazer também o primeiro ano de novo pra dar uma base. Eu tinha barba e trabalhava no segundo ano. Caraca, pode... Cara, eu tinha medo, porque quando você chega no ensino médio, quando você chega no segundo grau, cara, você começa a lidar com pessoas que têm pelo no corpo, cara. E, tipo, quem nunca repetiu, é muito chocante. Você entra na sala e tem um adulto, cara. Sabe, tem um adulto sentado do teu lado, cara. No segundo grau, cara, eu tinha craca no pescoço, bicho. Sabe aquela cor de criança ainda? Caralho, que merda é essa? Você sabe que eu fiz uma coisa na quinta série que eu me arrependo até hoje. Eu espero encontrar o cara um dia. Opa, sim. Como assim? Eu vou te contar. Porra, eu era muito filha da puta. Eu fazia marca nas pessoas pra saber se eles tomavam banho. Ah, isso é um padrão. Tinha um cara fedido pra cacete e eu fiz uma marca de canetinha. Caraca. E a gente comprou 10 dias que o cara ficou sem tirar a marca de caneta da nuca dele. Que isso, cara? Quando o cara descobriu que a gente fez isso, o cara saiu da escola. Nossa. Que vacilo, cara. Não, peraí. Vacilo por quê? Foi uma lição de vida, cara. Exatamente. Sim. O cara não tomava banho? Porra, cara. Ele tem que aprender porque o colégio, ele é uma mini prisão. Verdade, cara. Tanto que eu, apesar de ter sido um nerd, muita razão que eu não era zoado é que eu, como era o desenhista das turmas, eu era como se fosse o tatuador da prisão. Você não mexe com o tatuador da prisão. Sim. O Afonso, ele gerou uma necessidade nas pessoas. Então, por exemplo, mercado. Isso foi o que eu acho que o Steve Jobs ou o Bill Gates falou. Você precisa gerar uma necessidade para as pessoas dependerem de você. Bill Gates. O Afonso, ele ia pelo colégio espalhando morcegos. Você entrava num banheiro, na casinha tinha um morcego lá. E o Afonso já cagou aqui. Como assim, morcego? Morcego? Eu gostava muito de morcego, gostava muito de dinossauro, monstro. Eu ficava desenhando, assim. Você desenhava e deixava o papel lá? Não, eu desenhava na parede do bichador, banheiro. Bichador, agressivo. Ah, você então vandalizava a instituição de ensino. Eu ornamentava o colégio. Mas, bom, enfim, fora o fato de você marcar o gado pra ver quem toma banho e quem não toma... É. Eu tomei uma comida de rabo quando eu marquei o cara de tinta e descobri que fui eu, cara. Que eu me lembro até hoje, por isso que eu tô te falando, que eu gostaria de encontrar o cara um dia pra pedir desculpas. Espero que ele tenha tomado banho depois disso. Porra! Bom, aí eu repeti a quinta série, porque descobriram que fui eu. Te reprovaram por causa disso? E esse foi um dos fatores, né? Eu estudei numa escola aqui em São Paulo, chamava Anglo-Latino, não existe mais a escola. Era do lado do Parque da Aclimação, aqui em São Paulo, e só tinha japonês, cara. E eu era um dos poucos que não eram japonês na escola. E os caras eram, puta, mega chita em estudar, e eu não era chita em estudar, cara. E aí eu dancei, aí eu realmente repeti e fui pra um outro colégio. Aí a quinta série, que era pra ser um show de bola, pô, tomei um mega balde d'água gelada, que falou assim, meu amigo, você acha que você é gente, você tem que estudar. E aí eu mudei pra uma outra escola, e aí nessa escola era um cara mais calmo, mais pacato, cabelão, puta, tinha uns cabelos gigantes, cara. Quando eu nasci, a minha boca já nasceu do tamanho que é de adulto. Então, meu, eu tinha sempre um puta bocão. Então, meu apelido era Bocão. Em todo lugar, o apelido graças era a Deus, bocão, né, cara? Eu tinha um amigo no colégio que tinha uma boca meio esquisita, o apelido dele era Xeré, cara. Que horror. É verdade, coitado. Rafael Xeré. Eu tinha um que o nome era um pouco mais educado, era Rafael Vagina. No meu prédio tinha um Guilherme que esse era o mais chulo era o de todos. E os caras chamavam o cara lá do play. Ah, Bucé! Desce, porra! Era muito horrível, cara. Depois de ter tomado pau na quinta série, acabei ficando um pouco mais calmo. Mas a minha libertação maior acho que foi na oitava série pro primeiro colegial mesmo. Da quinta à oitava eu fiquei bem piano, cara. A libertação de que estilo? Você raspou a cabeça e foi pra chuva? Não, foi o seguinte, na quinta série, no novo colégio, eu descobri uma amiga que deixava pegar nos peitos dela. Olha! Uou! Bulinação. É isso, não, é verdadeira bulinação. Ela deixava, não era uma coisa assim que... Não, ela tinha uns puta peito. Ela até hoje tem peito grande, que encontrei com ela no encontro de 20 anos de formado. Mas eu fiquei roxo quando encontrei com a mulher, né, cara? Mas deixa eu entender a dinâmica do... Você chegava e falava... Ela oferecia? Como é que é? Descreva a situação. Molecada ia lá e dava uma apertada. Levava na boa, dava risada e tal. Então, puta, fudeu. Deu, né, cara? Caramba. E você, Jovem Nerd, como você era quando pequeno, no colégio? Engraçado, quando eu dou entrevista pra jornal, revista, as coisas, as pessoas normalmente perguntam. Exatamente. Querendo ouvir que eu era aquele nerd clássico da Vingança dos Nerds, né? É, realmente nerd, gostava muito de videogame e tal. Descobri os livros jogos de RPG, lembra que os livros jogos e tal? Pô, vai para a página qual e tal. Foi o seu primeiro livro jogo? E aí foi a Cidadela do Caos, ou Floresta da Destruição, alguma coisa assim. Cidade dos Ladrões, você jogou? Cidade dos Ladrões, sim. Tem ambos aqui, hein? Exato. Foram esses, foi essa turma. E nós, o grupo de amigos que gostava de livros e jogos, a gente falou assim, porra, e se a gente fizesse uma história que a gente não precisasse do livro? Se a gente mesmo fizesse a história? E a gente, sem conhecer Dungeons & Dragons, antes de comprar a caixa vermelha famosíssima, nós inventamos o RPG com mestre e jogadores. Inventamos classes, raças, fichas. Era uma ideia que já existia, mas a gente inventou sem saber que existia. Jogava no recreio na quinta série. Foi bem engraçado. A primeira vez que eu joguei RPG foi no colégio, mas não foi, eu não dei sequência ao RPG no colégio. Quando me chamaram, a galera virou, pô, a gente vai jogar um jogo, não sei o quê. O fulano, aí começaram a descrever o jogo, né? O fulano é um soldado que tem a arma, não sei o quê, e o outro fulano é um ninja, não sei o quê. Porra, minha mente foi criando aquele visual, né, cara? Falei, exato. Caralho, é um jogo que os caras estão jogando, que foda, caraca! Aí eu, pô, quer jogar? Aí o cara, eu posso? Tipo, eu tinha três amigos, né? Aí o maluco, pô, claro, vambora, cara. Porra, aí eu falei, não, eu vou ser um soldado que tem um machado, não sei o quê. Aí, não, vamos lá então, a gente vai jogar ali na parte e tal. Cheguei, cara, uma tristeza do caralho, aquele grupinho de perdedores sentados em roda, um dadinho de seis. Eu creio que eu ia dar voadora na cara de um. Outro, puta merda, cara. Era provavelmente o meu grupo que tava ali sentado. Tem um fatídico episódio que eu conto sempre em entrevista, que eu cheguei às 7 da manhã, tirando os cadernos da mochila, todo mundo, né, chegando na sala de aula pra primeira aula e tal, e aí eu cheguei pro meu outro amigo nerd e falei, caraca, maluco, zerei Ninja Gaiden! Foda pra caralho! Fiquei o dia inteiro ontem! Aí chegou o moleque que era federado de futebol e vôlei, né? Federado. Era federado. O jogador de futebol americano no Brasil, é o federado. É, exatamente. Aí o cara chegou e falou assim, porra, seu nerd, falando de videogame 7 horas da manhã, que porra é essa? Aí eu baixei a cabeça, assim, tipo, é realmente, eu estou errado. Eu acho que, de alguma forma, ele tem razão, né? Se ele tá me dando esporro, é porque se eu estivesse falando de futebol, talvez não não tivesse problema. Mas então era assim, quando me percebiam, rolavam umas zoações, essas coisas, mas não foi, né, eu não fui alvo de bullying, dessas paradas de hoje em dia, de nego humilha as crianças e tal. Hoje em dia o pessoal perdeu um pouco a linha. Perdeu a linha, exato, né? Rolavam umas zoações quando e tal. Quando eu era criança, eu não lembro de ter, eu não sei se é porque eu era criança e não tava nem aí pra isso, mas eu não lembro de ouvir falar nem testemunhar nenhum desses bullings. Na verdade, tinha alguma coisa realmente agressiva. Parando pra pensar agora. Porra, então... É verdade. Eu já passei por algumas situações constrangedoras e agressivaças, assim. Desde lata do lixo, passando por privado, até escarrada na cara. Nossa! Que eu isso? Tinha acabado de entrar no colégio, que eu estudei com a Afonso durante a minha vida inteira, até o final da minha vida. É, não acabou a vida, né? E tinha acabado de entrar, cara. Então, assim, fazer amizade era a meta. Com qualquer pessoa que fosse ou muito gorda ou forte. Pô, prisão, papo, tô falando. Prisão. E não consegui, fiquei com o magrinho mesmo, né? Aí eu fiquei batendo papo com o cara, cara. Pô, não sei por que eu não guardei o rosto do cara. Fui na cantina, comprei uma rosquinha lá, comprei a rosquinha doce, voltei pra falar com o maluco, confundi o cara, bicho. Tanto que quando eu cheguei, eu achei esquisito que o cara tava rodeado de pessoa, cara. Eu não lembro exatamente o que foi que eu falei. Eu falei alguma coisa do General Chaos, General Charles, do Mega Drive, uma porra dessa. Cara, um moleque olhou pra minha cara e falou, quem é você? Sai daqui. Caralho. Cara, vocês falando disso, eu lembrei que meu colégio tinha bullying pra caralho, que eu fui vítima de bullying. Você? Quando eu era uma criancinha, cara, eu tava enterrado no meu subconsciente. Olha só. Então, cara, eu lembro que eu devia ser da quinta série, eu acho. Quinta série a gente tem quantos anos? Puta, acho que é uns 13 a 15. Depende de quantas vezes. É foda, né? Não, não é menos. 11? É, 11 anos. 11 não, anos. É 11 isso, 10, 11 anos. Né? É, 10, 11 anos. Então, era mais ou menos isso mesmo. Eu lembro que eu tava jogando alguma coisa de vôlei queimado, ou qualquer merda dessa, no recreio. E aí eu lembro que eu, sem querer, explodi o lanche de um cara do segundo grau com a bola. Deu uma bolada, chutei a bola, não sei o que aconteceu. A parada foi direto na mão do maluco, explodiu a parada. Caraca, eu... silêncio total no pátio. Né, o pianista para de tocar. Não, o cara tinha, sei lá, 16, 17 anos, né? É, não, então. Adulto. Você chamou o Mad Dog Tannen de Mad Dog. E aí o cara chegou pra mim, cara. Filha da puta, não sei o que lá. Tu vai ter que trazer dinheiro amanhã pra mim pra comprar outro lanche, caralho. Aí eu, meio catatônico, assim, sem saber o que fazer. Ele, não conta pra ninguém que eu tô te pedindo dinheiro, caralho, não sei o que lá. Aí eu fui pra casa e falei, pô, não posso contar pra ninguém, não posso falar pros meus pais. A única maneira uma criança de 11 anos tem de conseguir dinheiro pra pagar, né, a extorsão de um bully, era quebrar o cofrinho, coisa que eu não tinha, né? Ou então eu dar o dinheiro do meu lanche. Quando minha mãe não fazia merenda, então eu tive que pedir, ah, hoje eu quero lanchar no colégio, sabe como é que é? Aí fui no dia seguinte, né, cara, me sentindo merda, e dei lá o dinheiro pro cara, né? O cara era um tipo mafioso mesmo, prisão, cara. Cara, amanhã eu também quero, porque... Ih, cara! Ih, cara, é, se criou, ver. Cara. Foi assim uma semana. Caralho. Aí eu comecei a ficar indignado. Aí começa a dar aquela revolta, né? É, aí, só que eu não tinha... Não existia a mínima possibilidade de eu brigar com o cara. O cara ia me massacrar. O Lombine, né? Não, não existia. Aí o que, que eu fiz? Teve um dia que eu me posicionei estrategicamente. E ele veio falar comigo, querendo a grana. Porra, cadê a grana? Não sei o que lá. Aí eu virei e falei, é esse cara, irmã, que tá me extorquindo todos os dias no recreio. Caralho, que... Eu tinha contado pra freira que eu estava no colégio de freira. Não, você foi pelo caminho intelectual da parada. Foi muito mais inteligente do que, sei lá, armar uma porrada, pagar outro cara pra... Eu tinha que fazer, cara. Meus amigos eram todos pirralhos também, cara. A gente ia levar surra dos caras. E o cara tinha amigos, né? O cara não era sozinho, não era o Bud Bivel, né, cara? Armou era pra ele. Aí eu contei pra irmã, olha, tem um cara que tá lá, ah, me mostra quem é no recreio. Ela ficou de chavada. Irmã Estela, lembra até hoje. Ela pitava os jogos de futebol. Olha, mas e aí? Não deu merda pra você? Você dedou o cara e... Ah, depois o cara ficou pianista. Né? Porque o colégio ficou de olho no malandro depois disso. A justiça funciona no colégio. Ele falou que me pegar, mas nessa época minha mãe me buscava, então não tinha como ele me pegar. a primeira vez que eu conheci o Diogo, eu achei que o Diogo fosse um bully. Porque a primeira vez que eu conheci o Diogo, eu tava no vestiário, que é um horror pra qualquer criança de 12, 13 anos. Depende da criança, né? É, mas num colégio como o nosso, que não tinha freira, era... O nosso colégio era um presídio, assim. Era cada um por si, meu irmão. E ninguém vai ver se você tiver morto na calçada, entendeu? Vai 3 dias. Que isso, cara? Era nesse nível, Diogo. Tinha mato pra tudo quanto é lado. Qualquer um podia jogar um corpo ali do lado e ninguém ia ver, cara. Cara, era, dentro do colégio tinha um morro chamado Morro da Morte. É, olha o nível da parada. Era assim. E chamavam os inspetores. Pô, fulano tá lá no Morro da Morte. Pô. Vou lá buscar não, né? Tá. E aí eu tava lá no depois da educação física lá, daqui a pouco eu ouço uma dupla gritando, chegando no banheiro. Eu falei, puta que pariu, lá vem, né? Já vou botar minha calça jeans aqui, me esconder, esperar o cara passar. Aí daqui a pouco entra um cara com um queixo enorme, parecia um herói da Disney, socando. Socando todas as portas do banheiro. Passava e pau! E um outro, porque o Diogo ele já era meio grandinho, assim, nessa época, uns 15 anos, né, Diogo, por aí. Uhum. Você já tinha uns ombros mais, assim, elevados do que uma criança na época tinha. E aí, atrás dele, um moleque magrelinho, que é o Asecla. Falei, aquele cara é malandro. Aquele cara é o cara que colou, é o bitch do cara, do queixo grande. Era o empada esse? Era o Feijão. Pode falar até o nome. Já falamos o nome dele aqui. Aí eu tive essa impressão, cara, mas na verdade o Diogo era um doce de pessoa. Ele tava só brincando. Eu não entendi essa história. Era o Diogo batendo nas portas do banheiro? Era o Diogo! Caraca! Que porra é essa, cara? Deixa eu explicar, cara. Eu tinha mania na época. Isso foi uma parada que depois eu vi que reverteu a meu favor. Eu tinha mania de socar parede. De socar qualquer parada. Porque eu tinha um tio que ele tinha os ossos na mão, de tanto bater, era meio que junto, assim, sabe qual é? Não sei o que aconteceu, ele conseguiu deformar a mão dele a um certo ponto que ele não sentia dor, então ele conseguia socar qualquer porra. Uhum. Aí eu falei, preciso evoluir pra esse nível. Preciso chegar a isso. Seu tio deve estar radinho. E eu comecei a socar qualquer parada, cara. Só que eu fui, realmente, minha mão foi perdendo a sensibilidade. Então eu começava a dar porrada em qualquer lugar. Eu conseguia quebrar algum tipo de tijolo e tudo mais. E aí, porra, eu não abria mais nada de maneira tradicional. Pra abrir uma porta, eu dava um murro na porta. Cara, qualquer porta semi-aberta, eu dava um porradão pra ela bater e voltar. Ele só tava fazendo a coisa que ele fazia normalmente. Só que pra mim e pros outros moleques, parecia que o cara, meu irmão... Era o Barry Rebell. Três portas e a tua cara, o próximo é. Não, você sabe, você falou esse negócio de dar soco. Depois que eu apanhei no primeiro dia, eu falei assim, porra, eu tenho que descer a porrada aqui, senão eu vou perder qualquer moral, né? Presídio, né? Prisão, né? Então, cara, eu saía na mão toda hora. E eu tinha mania de acabar a briga. Pra mim, acabar a briga era dar um soco com a mão fechada de cima pra baixo na cabeça dos caras. De cima pra baixo? Era teu fatality, o teu fatality. Era tipo um fatality. E eu quebrei o dedinho 5 vezes fazendo isso. Que isso, cara? Que tu errava e socava o chão? Não, dava na cabeça dos caras. Mas a cabeça era mais dura que a minha mão, porra. Puta merda. Então eu trincava o dedinho, cara. Era um primeira... divertido. É, exatamente. De cima pra baixo na cabeça do nego. E, cara, aquilo, os caras ficavam tontos, não sei o quê. E eu era batata, cara. Brigava, dava uma porrada e ia pro hospital. Você dava um Horyuken invertido, é isso? Exatamente. Pô, quebrar a parada, cara, eu lembro também, eu tava na, acho que, 4ª ou 5ª série. E a minha turma, ela ficava no 3º andar do prédio do colégio. E eu quebrei o tornozelo. Só que foi aquela quebrada de tornozelo, cara, que eu tinha que usar muleta, não podia pisar no chão. Caramba, aí fiquei eu fiquei umas 3 semanas, cara, sem pisar no chão, até que na 3ª semana eu comecei a ver que eu conseguia apoiar o pé. E aí, do apoiar o pé pra andar com a bota de gesso, foi 2 minutos, né? Tipo, eu comecei a andar com a bota de gesso como se tivesse com uma bota incrível. E aí, um belo dia, cara, tava no colégio, porra, a minha turma que tava no 3º andar, ela foi pro 1º andar, e uma turma de 7ª série, eu tava, sei lá, na 3ª, 4ª, subiu. O que aconteceu? Essa turma que ficava estudando no 1º andar e tinha subido pra nossa sala por minha causa, um belo dia cruzou comigo numa esquina da escola e, esse não é aquele moleque que tá com a perna quebrada, que a gente teve que subir por causa dele? Aí, cara, as turmas trocaram de andar por sua causa. Por minha causa, cara, porque eu tava com a perna quebrada. Entendi. E eu não podia subir escada. Aí, o maluco, cara, esse grupinho de 3, 4 moleques, me pegaram, cara, e me meteram na lata do lixo de cabeça pra baixo, cara. Sério? Caraca! Caraca, isso é cena de filme, cara. Parabéns. Cara, mas me meteram bonito. E o pior de tudo, eles pegaram as muletas que eram alugadas e zuniram no mato. Então, eu não, primeiro que eu não consegui sair da lata do lixo. Pra eu sair da lata do lixo, eu tive que fazer aquele pêndulo, né? Ficar balançando até ela tombar. Você tá me zoando. Não, é sensação. Juro por Deus, cara. Caralho, eu tive que fazer um pêndulo. Quando ela caiu no chão, eu saí da porra da lata do lixo. Ainda tive que subir lá, ir no mato pra pegar minha porra da muleta. Fiquei catando aquela merda e não sabia onde tava. Caralho. É, escroto. Mas qual era a lata do lixo? Era cabeça de palhaço? Aquela cabeça de palhaço esquisita? Sabe qual é? Não, aquela... Parque de diversão, né? No meu colégio, essa lata de lixo tinha uma, a gente chamava de Palhaço Guatemala. Por quê? Porque tinha um cara... Puta, essa história é muito longa. Tinha um cara no meu colégio que veio da Guatemala. Uhum. E o cara era brasileiro, mas morou muitos anos na Guatemala. Então voltou analfabeto, sabe? Escrevia muito mal, porque né, morou a vida inteira na Guatemala. É, e o cara era muito chato, muito sem graça, cara. A gente falava que ele era um palhaço sem graça. E aí, logo na época que ele entrou, né, a gente falava palhaço da Guatemala e tal. E aí, nessa época, trocaram as lixeiras do colégio e colocaram essas lixeiras com cabeça de palhaço. Aí, automaticamente, a lixeira passou a ser palhaço Guatemala também. Caralho. Não, as lixeiras eram da escola, cara. Elas eram umas lixeiras tipo fogueira de guerra, sabe qual é? Ah, mas é a mesma do palhaço Guatemala. A única diferença é que a lixeira do palhaço Guatemala tem uma cabeça de palhaço em cima. Tá, entendi. Mas é aquele barril, né, de tanque, de produto químico reciclado, né? É, uma dessas semelhante. Teve uma educação física, cara, que era handball, né? Handball, pra quem sabe, quem já jogou, é o esporte mais violento da escola. É, não existe esporte mais violento que o handball. Na verdade, existe. É o porrada ou ball. Exatamente, é verdade. Mas aí, cara, o professor, ele não valida o porrada ou ball. O porrada ou ball é o esporte de cadeia do colégio. É, exatamente. O guarda não tá olhando. Né? É, exato, exato. Mas o lance é que o handball, ele é legalizado, cara. Sim, sim. Handball, tipo, professor apita, vai inspetor olhar. Ah, e a porrada come, cara, sabe? Come. Tipo, qualquer parada, foi falta, sai. Tipo, como assim sai? Expulsa esse moleque, cara. É, não, eu uma vez jogando handball, me botaram no gol e eu levei... Puta! Bancada estilo Jovem Nerd. Levei uma bolada na boca. Caraca, meu irmão, e aquela bola de handball... Ela é feita de uma chumbo, sei lá, né? Que merda é aquela, é a bola medicinal. Caralho, meu irmão, a puta, me arrebentou, cuspi sangue uma semana, cara. Caralho. Mas foi numa dessa, cara, o maluco no handball, eu achei que assim, o que acontece dentro do handball, fica no handball, mas só valia pros fortões, entendeu? Uhum. Tipo, o cara me batia, eu tinha que achar que ficava ali, eu não podia reclamar nem porra nenhuma. Aí eu falei, porra, beleza, o cara veio, me deu a cotovelada na cara, eu falei, pô, peraí, o cara veio agressivão, que porra é essa? Aí tipo, fui pra cima do maluco, meti-lhe o joelho no meio dos peitos, sabe, num salto pra arremessar a bola. Aí o cara caiu no chão. Só que, porra, ficou ferido, né? O orgulho ferido, aquela porra, e o maluco era maior do que eu, era mais forte e tudo mais. Saiu dali, cara. A gente foi comer no recreio. O cara pegou meu hambúrguer, cara. Jogou dentro do lixo e falou, pega. Aí eu falei, vou pegar não, cara. Porra, tu jogou essa merda, paga outro. Ele falou, tu não vai pegar? Aí ele e o camarada dele me levantaram pelas pernas e mandaram pegar com a boca, com a boca. Que isso, cara? Não, não é possível, cara. Caraca. Tu lógico pegou? Eu não peguei, não. Não peguei. Aí eles me depositaram lá dentro e eu saí do mesmo jeito, fazendo pêndulo, aquela porra. Eu e o Diogo fomos testemunhas de algo muito único na vida, acredito, de muita gente. Nós conhecemos um anão bully. Hã? Caraca. Sim. Era um anão, era um menino, que era um anão. Sim. E ele era o maluco mais agressivo da escola. Exatamente. E nós temos a teoria de que ele, né, ele olhou um dia e falou, ok, eu sou anão. Então, ou eu vou apanhar, ou eu vou bater. Então, ele, ao chegar no colégio, ele se aliou a um cara que tinha, porra, 2 metros e 15 de altura, que o apelido dele é o nome de uma baleia famosa. O Willy, né? Não. É, algo assim. E ele roubava lanche, ele uma vez... Porque o você... anão roubava lanche? Cara, ele era muito agressivo, cara. Aí, mais uma vez, a prisão era que nem o anão lá do Watchmen, cara. E os caras gigantes do lado. Porra, teve uma história, o Diogo vai lembrar disso, que uma vez nós tínhamos um amigo chamado... Esse eu posso dizer que é um amigão meu, mora nos Estados Unidos, chamado Delcio, saudade do Delcio, lá nos United States. E ele um dia arrumou uma confusão com o anão. Não sei o que... Claro, não foi sacanear o nome dele, um negócio assim. E ele deu um empurrão no anão. Aí o anão foi peitar ele assim, só que a professora tava olhando. E o anão sabia que no mano a mano, quando quando o nerd era maiorzinho e o anão não tinha o amigo baleia dele, o anão, porra, preciso do meu Zangief. E aí ele, tipo, você vai ver também, tipo, tu vai ver depois da aula, não sei o que e tal. Aí tudo, todo mundo aquietou. Aí nós fomos pra sala do audiovisual assistir um filme de história. Sala do audiovisual, puta que pariu. Cinema. Uma TV e um videocassete. Audiovisual. Exatamente. Aí todo mundo sentou, a turma toda, a professora ligou o filme, apagou a luz. Passou 2 minutos do filme rodando, o Delcio do meu lado, daqui a pouco, tudo escuro. Eu tô vendo ele assim. Eu falei, cara, o que foi? Tá passando mal? Eu falei, professor, o Delcio tá passando mal. Quando ela pum, acendeu a luz, está o anão com o cadarço do tênis enforcando o Delcio. Não, não. Caraca! Caraca, não é possível. Caraca. Não é possível. Eu juro por Deus. Eu juro tem provas disso, tem provas disso. Isso não tem nem como. Quem tá ouvindo, deve ter gente que conhece a gente, que, ou que não fala mais com a gente hoje, mas estudou e foi testemunha disso. O anão tentou enforcar o Deus, cara. Caraca, cara. E aí, quando a luz acendeu, sabe aquele tipo, ele congelou, tipo. E. Aí, porra, todo mundo, aí o Delcio virou pra trás, se desvencilhou e tal, não sei o que, o cara foi pra coordenação, então ele fazia coisas desse naipe. Um abraço pro anão, não vou falar o nome dele, mas ele nunca me tratou mal, porque eu era o tatuador da prisão, mas ele não, mas cara perigoso. Caraca, peraí, não. E ele não foi expulso? Um tempo depois ele foi expulso. Um tempo depois? Porra. O cara, porra, solitária, né, meu irmão? O cara tentou matar um outro aluno, cara. Não, mas, cara, anos 80 não tinha, anos 90, 80 não tinha essa porra, assim. Era nego diferente. Virava e falava, nego ia adiando a parada, sabe? Vamos adiar. Não, ele não, eu lembro, a gente falando de bullying aí, vendo os flashbacks aqui, realmente, eu e meus amigos, a gente foi eleito pro Grêmio do colégio, né? Foi, eu acho que eu já contei isso pro Nerdcast, quem não ouviu, foi porque a gente ganhou muito dinheiro. E a gente fazia o jornalzinho do colégio, que era o ápice do Grêmio, né? Assim. Uhum. Tinha umas matérias, whatever, mas o que a galera queria ler mesmo era o mural de recados que tinha no jornalzinho. Opa. Que tinha uma urna, né? As pessoas escreviam recados, botavam nessa urna e a gente simplesmente pegava os recados e transcrevia e fazia um negócio lá. E essa era a parte mais escrota do jornal. Porque os recados não eram maneiros, sabe? Era Jane, te acho linda, mamãe, sabe? Alberto, volta pra casa, ET, sabe? Fulana, você é a mulher mais linda do colégio, Stevie Wonder, sabe? Era só merda escrota, cara. E as irmãs aprovavam essa porra. Alguns eram censurados na nossa época. Antes não era, mas depois passaram a censurar alguns. Mas tinha muitos, muitos que pegavam pesado. Só alguns eram censurados. E aí ficava por isso mesmo, cara. Nem que eu pegava o jornal pra ler e tava lá. Alguém tava sendo escrotizado. Tinha uns que eram escrotizados várias vezes. Várias, sabe? Coitado, cara. E era normal, assim, sabe? Era anos 80, 90, na verdade. É, né? Outra época, né, cara? Mas era aceitável. Né? As pessoas, deixa pra lá, é engraçado. É engraçado. E é bullying. Afonso falou desse negócio de a escola ser uma mini prisão, né? Porque tem todos esses aspectos, tem os grupos, né? Tem a galera que zoa e tal. Tem tudo isso que a gente tá descrevendo, né? Tem que saber a quem se afiliar. É, exatamente. E é engraçado que eu estudei quando criança, meus pais eram funcionários públicos, não eram ricos, mas ganhavam relativamente bem. Me colocaram no colégio bilíngue. Uhum. Aí eu estudei lá, um colégio maneiro, Grima. Um colégio gringo, um colégio suíço e tal. A galera falou toda hora, fala que eu sou em cima do muro porque eu estudei no colégio suíço. Muito bom. E, pô, aprendi a falar alemão, foi maneiro o colégio e tal. Uhum. E aí, assim, era um colégio pequeno, só tinha uma turma por série. Entendi. Tinha várias quintas séries, não era uma só, uma Entendi. Quinta série. Então, era aquela prisão que a galera era uma família, prisão de segurança mínima, sabe? Você conhece todo mundo lá dentro, você sabe o seu caminho, né? Rolava umas zoadas, eu briguei nessa escola, teve o fatídico episódio em que o cara conseguiu pegar nos meus braços, rodar e me soltou e eu fui catapultado de costas, catando cavaco e caí de bunda no chão e de repente, o pátio inteiro Super Saiyajin, né? E com o Jones. Foi sinistro. Mas, bom, Super Light, não, nada mais grave que isso, né? Entendi. E aí, quando eu passei pra sétima série, os meus pais se aposentaram e a aposentadoria de funcionário do município é uma beleza. Minha mãe foi trabalhar com turismo, meu pai tava fora também. Então meus pais separaram, então a renda familiar caiu pra caralho. Uhum. Eu tinha que sair do colégio bilíngue que não dava mais, que era caríssimo. E aí, tive que ir pra uma escola normal, entendeu? Não, transferência. Não. O colégio não é uma escola normal, não, cara. Era uma escola de marginal. Era uma escola... Você tem os colégios elitizados, que é o que o Jovem Nerd frequentou. Uhum. Você tem uma linha de colégios normais, com faixas de preço até que variam. Alguns mais caros, outros mais baratos. E você tem... Aí sim é Supermax. Sabe qual é? É aquele presídio... É Alcatraz. São as escolas que só vai à escória. Exatamente. E era um colégio novo, tava inaugurando, era o primeiro ano do colégio, então não tinha histórico. Nossa! Entendeu? Ah, vamos pra lá, entendeu? Só que foi a escória, maluco. Do mundo. Que é o colégio que só vai vagabundo, na sua maioria das vezes, repetente. Exato. E o Jovem Nerd. O Jovem Nerd era o Nicolas Cage em Conner. Cara, mas assim, eu me senti hoje, você poderia comparar assim, como se eu tivesse antes na primeira temporada do Prison Break, naquela escola, naquele presídio americano, normal, cada um tem uma cama, etc. E eu fosse direto pra terceira temporada, que ele vai pra uma prisão no Panamá, maluco. Caralho. Então tu entra e tá tocando aquelas músicas rap em espanhol, com aqueles caras com rede na cabeça, me olhando. E eu, cara, com aquela bandeja na hora do almoço, tentando não ser percebido pra não ser esfaqueado, sabe? Caralho. E aí, cara, nessa escola se formou um monte de marginal, eu e Carlos Volto. Mas foi, cara, eu agradeço a Escola Suíça por ter desenvolvido a minha personalidade antes de eu chegar nesse antro, que foi sinistro, cara. É uma mudança. E eu realmente, agora que você falou que o colégio é uma pequena prisão, foi uma troca de prisão, cara. Eu estudei num colégio desses, Alcatraz. Eu tava já no terceiro ano, ia pro terceiro ano, e eu já tava de saco cheio de tudo, né, cara? De colégio. Eu tava 2 anos a mais do que deveria, né? Então eu não aguentava mais, né, cara? Aí no terceiro ano, meu colégio, numa tentativa pífia de fazer uma espécie de intensivo pro vestibular, resolveu dar aula à tarde. Puta, eu já odiava ter aula de manhã e voltar à tarde nem fudendo, né, cara? E aí eu falei, vou sair do colégio. Vou pro outro colégio só pra terminar o terceiro ano, vou fazer vestibular de qualquer maneira que se foda, sabe? Você tomava suas decisões nessa época já, né? Tomava, era um adulto. Cara, exatamente, né, cara? E dirigindo pra escola, bicho? Eu já trabalhava realmente. Aí, eu já trabalhava no motel, inclusive. Pô, mas você era menor de idade? Podia trabalhar no motel? Não, eu não era menor de idade, cara. Eu já era maior de idade. Aí, o que acontece? Eu falei, vou sair do coisa e vou pro Alcatraz. A fama desse colégio é, tipo, é nacional, cara. Nacional. Eu estudei 6 meses já. Só que, no momento que eu saí do meu colégio normal, que todo mundo conhece, a maioria das pessoas frequenta, e estava de mudança para o colégio marginal, eu fui atropelado por um ônibus. Ah, é. Caralho. Porra. E aí eu fiquei... Acho Decepticon que... te pegou, né? Foi um Decepticon. Era um frescão, inclusive. Não era um ônibus de fudido, não. E aí eu fiquei 2 meses de molho, né? E aí um outro amigo meu que estava comigo entrou também nesse colégio. E eu fiquei 2 meses de me recuperando do atropelamento e tal. Quando eu entrei no colégio barra pesado, entre aspas, eu era famoso já. Eu era famoso porque eu era o cara que tinha sobrevivido ao atropelamento de ônibus. Então eu não sofri nada nesse colégio. Nada, assim, nem sofreria, na verdade, sabe? Eu tô era como colégio... subcelebridade. Eu, né, quando eu entrei lá, assim, porque assim, o jovem nerd, quando entra no colégio assim, ele acha que é um presídio de segurança máxima. Pra mim era um lugar normal, cara. Eram pessoas que tinham o mesmo pensamento que eu, cara. Home sweet home. É, eu me senti em casa. Eram pessoas que queriam simplesmente se ver livres do colégio, cara. Mas a propriedade intelectual dos alunos era, cara, inacreditável, cara. Era inacreditável. O nego era muito burro. O nego era de uma... Meu irmão, o professor deu um problema que era assim, sabe? A parede tem tanto de altura por tanto de largura e cada ladrilho tem 20 centímetros. Quantos ladrilhos cabem na parede? O cara não conseguia. Nossa. O cara era inacreditável, cara. E eu fiz... Pô, mas esse tipo de colégio ponto rara é foda, né, cara? O cara consegue comprimir um ano em 6 meses, cara. Ponto rara. Porque o aluno não seja o quê? No meu colégio, o professor, ele dava a prova e ele ficava sentado perto das alunas gostosas dando as respostas. Justo, justo. Ele precisa de uma troca, cara. Meus pais eram separados também, me separaram quando eu tinha 7 anos de idade. E meu pai, quando eu cheguei aos 15, ele achou que eu tinha 18. E ele me deu um carro. Ele te deu um carro? Um carro, um MP Laffer. É, um MP Laffer. Você se lembra desse carro? Não. O MP Laffer era, puta, cara, é terrível o carro. É do Roberto Carlos. Ele toca, tem várias músicas que aparecem ele tocando em cima do carro. Caraca, mas é um tipo Calhambeck Bibi. Isso, né? exatamente. Agora eu tô vendo aqui. Bom, e aí eu tinha esse carro e tal. Eu com era o 15 único, anos. 15 anos. Era o único da escola que tinha carro e ia pra escola de carro, pô. Com 15 anos, cara. Eu não acredito com isso, cara. Aí uma menina chegou na sala de aula e falou pra mim assim: aí, eu quero conhecer um motel. Eu falei, porra! Mas caía assim do nada. Os deuses chegavam pra você e ofereciam isso. Abriu a porta do céu com uma luz, veio a menina. Eu era o único com o carro. Não, o carro é uma máquina de sedução. E o assunto, onde que você vai com o carro? O que você já fez com o carro? Exato, o cara, ele era livre. O Bonfim era livre com 15 anos de idade. Ela falou assim, eu gostaria de ir num motel. Porra, aquilo eu falei, meu, maravilha, né? Puta que pariu. Eu era moleque pra cacete, semi-virgem. Que é? Que é um moleque de 15 anos semi-virgem? A mulher vai com você no motel, você não sabe o que fazer, vai embora, come e vai embora. Eu fiz isso, cara. Tu comeu a mulher? Não, a gente almoçou. Ah, você fez uma refeição. Refeição. Quando eu era muito criancinha, eu fiz uma parada que eu nunca mais esqueci. Mas assim, criancinha, eu devia ter, acho que 5 anos, cara. Uns 5 anos, um pouco pra baixo. E a gente tava nessa época, o quê? Maternal, que chama? Jardim, lá, pode ser jardim. Pode ser jardim, pois é. Eu era uma criança, mas os meus pais dizem que eu já tinha uma... Eu tinha uma consciência de um pouco do como o mundo funcionava. Porque quando o professor virou e falou assim, hoje é banho de mangueira. Olha... Todo mundo trouxe a sua sunguinha. Aí eu falei, e eu não trouxe. Não trouxe sunguinha. Não tem problema, Afonsinho. Quem não trouxe sunga vai ficar pelado. Aí eu lembro isso como se fosse, eu falei assim, eu não vou ficar pelado. Mas por que não? Porque todo mundo vai ficar. E aí todas as criancinhas que não trouxeram sunguinha começaram a ficar peladas ao meu redor. E brinquedinho, andando pra lá e pra cá pelado, e eu achando aquilo tipo, o que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos? Vocês estão pelados? Isso é madness, sabe? E a professora começou a ficar zangada. Ué, mas você tem que ficar pelado também. Isso aqui não tem problema nenhum. Papapá. E eu tipo, não quero. Claro que você não tem consciência exata do porquê que você só tem vergonha e tal. E aí, cara, eu me vi de roupa numa sala. Muito, muito surreal a situação. Eu me vi de roupa numa sala com, sei lá, 25 crianças peladas. Ninguém levou sunga? Não, eu exagerei, mas metade pelada, metade não pelada. E esse foi o meu primeiro contato, assim, em pessoa, com meninas peladas. Crianças peladas, né, cara? Não, mas menino pelado, eu já sabia como eu era, porque eu sou menino e beleza, não tem nenhuma novidade aqui. Mas uma menina pelada na minha frente, eu fiquei mesmerizado. Falei, caramba, mas que coisa diferente e tal. E tinha uma menina que era bonitinha na minha sala. Eu não tinha desejos, né? Mas eu lembro que eu achava ela bonitinha, achava ela interessante. Aí todo mundo começou a correr, brincar, não sei o que, papapá, papapá. E ela passou na minha frente, de novo, não sei porque eu fiz isso. E eu apertei a bunda dela quando ela passou. Caraca, moleque. Com 5 anos de idade. Exatamente, mas eu acredito... O chapéu de pantaneiro que você usa. Eu acho que muito mais por curiosidade de criança, né? Do que qualquer desejo mais elevado, assim. E a professora viu Você era tipo um sexo offender dentro da sala de aula, de 5 anos. Nos olhos da professora eu fui, cara. Porque estava todo mundo pelado e se divertindo, e você estava vestido, com certeza, com uma cara de tarado, inacreditável, e bulinou a criança, a menininha bonitinha de 5 anos pelada. Exato. Que é neto da Sue Hansen, né? Não, mas ela era da minha idade, então assim, tava de igual pra igual na minha cabeça. Não... E quando a professora, ela não viu isso como uma criança curiosa, ela viu como o Azaghal acabou de falar, um sex offender. E ela olhou e ela apontou o dedo pra mim e falou: Afonso, o que você está fazendo? E eu lembro de ter sido o maior momento de vergonha na minha vida até hoje, assim. Porque eu lembro de todo mundo virou e olhou pra mim. Pelado. Pelado, metade pelado. E tipo assim, por que que você fez isso? Por que que você é assim? E aí eu lembro que eu fui encolhendo, eu fui tipo baixando assim, olhando pra baixo, com muita vergonha. Aí eu agachei e fiquei atrás de uma carteira, fingindo que eu tava mexendo no meu tênis, assim, no meu sapato. E aí eu esperei até que as pessoas se debandassem e fossem lá pra fora e tal. E aí eu levantei e tipo, tá bom, né? E aí eu fui lá pra fora, sentei no banquinho e fiquei brincando com o meu bonequinho, sei lá, meu comando em ação. Olha, quase... foi quase uma frase solta aí. É, não, foi fiquei brincando e as crianças lá tomando mangueirada pelada e tal. Outra frase. Que pariu. Eu já peidei na aula de Kung Fu. Caralho. E eu fiz uma coisa muito estranha, porque eu comecei a fazer Kung Fu quando eu era muito novo, e aí o cara virou e falou assim, pô, vamos lá, todo mundo fazendo agachamento. E aí você levanta e agacha, levanta e agacha, levanta e agacha. Porra, na 18ª agachada... Tá pedindo também, né? Exato. É, 18ª agachada, eu abaixei, mas foi aquele... Puta merda, cara. E aí, quando... O som se propagou, eu não sei porquê, que eu levantei a mão e falei assim, opa! Você é a pessoa de honra. que é, Diogo? Você é a pessoa com honra, porra. Honradez. Exato. É porque desde criança eu sempre tive essa política, assim, o meu pai é um cara muito engraçado. Ele sempre falou isso pra mim. Falou assim, meu filho, se qualquer dia você fizer alguma coisa ridícula, se você for o primeiro a se sacanear, as pessoas não vão ter tanta força pra sacanear você. É uma boa estratégia. Ah, isso é uma estratégia que é válida. Total. Pois é, então foi automático. Eu lembro de uma parada zoada com um professor, cara. A gente teve uma época no colégio que a gente começou a ficar meio místico, né? A gente entrou numa de, porra, vamos pesquisar sobre viagem astral e não sei o quê, e essas paradas, e mediunidade, o caralho, isso aqui. E esse amigo nosso, Maurício, ele entrou numa, cara, agressivaça. Ele botou na cabeça que ele ia fazer as paradas à distância. Isso. Ele ia começar a fazer viagem astral pra qualquer coisa, cara. Puta, tem um amigo meu que também fez essa merda, cara. Fez esse curso de desdobrar e tal, né? E sair do corpo que ele queria... Ele gostava dessas paradas. E aí um dia eu cheguei na casa dele e a parede tava coberta de papel, assim, de folha de caderno com umas coisas escritas do colégio, sabe? Uhum. Matéria do colégio. E ele falou que ele ia tentar desdobrar à noite e estudar na desdobrada no afterlife, sabe? Quando ele acordasse de manhã, já estaria tranquilo pra prova. Caralho, e aí? Recuperação. Hoje ele é um mendigo. Ele é ilustrador. Olha aí, justo. A gente uma vez entrou numa de fazer reforma na sala. Aí descobrimos que na parte de baixo da carteira, onde você bota os cadernos, né, tem aqueles arames. E a gente criou uma furadeira, né? Você pegava aquele arame, a gente arrancava debaixo da carteira e dava uma dobrada nele, fazendo tipo uma manivelinha. Você rodava, sabe? Pra dar ignição no carro velho. Você fez uma broquinha. Foi, exatamente. Eu e Feijão sentando falando, pô, fizemos a broquinha e falou, cara, vamos fazer um metrô na sala. Cara, isso era tipo terceiro ano, eu acho. Aí, pô, beleza, vamos fazer um metrô. Qual é o objetivo do metrô? Aí, o objetivo do metrô é tentar conectar a nossa sala à secretaria do colégio. E a secretaria era colada na parte de trás. Então a gente começou a gente foi durante algumas aulas sentando sempre na última carteira, enquanto um segurava a broca, o outro girava. Na parede? Na parede. Com arame? Um arame. Não era um arame, cara. Era um pedaço de metal que a gente entortou. Era aquele que segurava os livros, cara, embaixo. Tal qual uma prisão, os alunos faziam produziam suas próprias ferramentas. Porra, eles estavam cavando um buraco de fuga, né, cara? A gente tava cavando o metrô, cara, que era pra conectar na secretaria pra gente saber o que que ia acontecer antes de chegar na nossa sala. Exato, vocês iam ter uma escuta na secretaria. Exatamente. E aí a gente começou a cavar. E, pô, a gente tinha que fazer um esquema também pra a terrinha que caía, a gente tinha que espalhar. Então, assim, entre uma aula e outra, a gente levava a terrinha pra fora, já caindo no tênis, a gente ia jogando ela pela sala, sabe? Botava dentro da calça, andando pelo pátio e descendo aos poucos. Tim Robbins, né, cara? Exatamente. Ficamos algumas, acho que umas duas ou três semanas cavando o buraco, cara. Cara, e aí um belo dia, a gente tava furando, eu lembro que eu tava segurando a broca e o Feijão tava rodando a parada. De repente, a broca vazou. Chegou? Chegou. A gente parou, maluco. A gente travou assim, foda. Caralho, moleque, conseguimos. Fudeu, caralho, não sei o quê. Com aquela comoção. Assim. A gente parou e falou, vamos ver o que, é que vai dar essa porra. Aí deu um intervalo, a gente olhou, não deu pra porra nenhuma. Tava preto, não tava vendo, a gente não vazou porra nenhuma. Falou, cara, a gente deve ter achado um vão de um tijolo, alguma porra isso, dessa. É, pode vamos ver. Continuar a cavar. Estamos chegando em algum lugar. Cara, a gente começou e continuou e a gente começou a perceber que quando a gente rodava, a parada tocava em algumas coisas, sabe? E meio que fazia uns... Sabe, dava umas... prendia algumas paradas. Meu Deus. Começou no modo mais agressivo ainda, cara. Bicho, deu uns 20 minutos, cara. Abriu a porta da sala. Os engraçadinhos que estão cortando os fios do telefone, façam o favor de parar, senão vão ser expulsos. Caralho! Que isso? A gente tapou a parada com papel e liquid paper, maluco. Caraca, e papel machê. Fizeram papel machê, né? É uma massinha. E a recompensa que eu tenho por sentar na primeira fila e copiar toda a matéria? O professor de biologia chega pra mim: Alexandre, sabe qual é a parte mais dura do corpo humano? Aí eu... Não, professor. Aí ele pegou a mão, eu tava sentado e ele em pé. Aí ele pegou a mão, botou na minha nuca e puxou pra ele, né? Na direção dele. E aí eu segurei pra trás, ele, o pescoço. Aí todo mundo... Gá, gá, gá, gá, gá, gá. Bullying do professor. Bullying do professor, no cara que tava na primeira fila copiando a porra toda a matéria. Caralho. Mas tudo bem. O que vai então ter de nego fazendo isso agora, cara? Eu tenho ótimos professores que eu tenho amizade até hoje. Eu tenho uma professora stalker que fica me... Eu não posso publicar nada no Facebook que ela dá like, comenta. Dá então 10, né? Já... Te dá 10. É, não, eu bloqueei ela. Quando vou publicar, já tá lá na lista de restrito. Ela entrou pra lista de restrito, cara. Porque, pô, é até eu fico incomodado. Tá uma senhora já, bem velhinha, mas, pô, não precisa ficar dando like em tudo. Mas... Tem a professora minha que também apareceu no Facebook, Tia Vitória. Olha. E eu comecei a falar, com o tempo, que legal, como é que tá as coisas. E aí tudo que eu botava, ela mandava um. Eu também achei meio bizarro, cara. Eu me senti. Vigiado. O nome dela não faz o fim da vida. Que isso? E aí eu dei um follow, eu mudei de conta, inclusive, e não aceitei mais ela. Olha só. Achei bizarro. Eu limitei a professora, cara. Mas eu vou te falar o outro lado. Tem alguns professores com esse encontro que eu tive aí de 20 anos de sabe, que a gente saiu da escola e tal. Eu encontrei vários professores. E alguns professores ainda dão aula. E os caras, por conta do trabalhar com internet e tudo mais, eles me falaram que eles não sabem como viver a invasão da internet na vida pessoal deles. Porque o aluno tá dentro da vida do cara, porra. É verdade. Peraí. Ah, entendi. Então, cara... Tem acesso às imagens, porra toda, né? Todas as informações. E ele precisa ser um professor antenado e dividir coisas com os alunos pela internet. Então, ao mesmo tempo que a internet veio para ajudar o cara... Veio pra ferrar a vida do cara. Então você vai ver os perfis deles, estão tudo lotado. Ele tem 4, 5 perfis, cara, no Facebook. Que isso, cara. Não sabia nem que o Facebook podia lotar. 5 mil? É, meu, transforma em página, pô. É, mas é. Page do professor. Pô, ganha dinheiro com isso, dá pra fazer publi tutorial. Diogo, você lembra quando o Feijão roubou o caderninho de advertência da professora? Puta, cara. Mais ou menos ali na oitava série, assim, que aí ele começou a passar advertência pros alunos, primeiro séries, assim, pra fingir. Aí ele chegava pros mais nerds, assim, pros mais caxias, né? Aí ele preenchia toda a advertência certinho e falava assim, ô fulano. Aí o cara, o que foi, né? Olha, a professora, tipo, mandou sua advertência aqui porque falou que você não trouxe o trabalho. Ah, que trabalho, que trabalho. E o cara desesperado, porque o cara era nerd, né? Pô, o trabalho, cara, tá todo mundo fazendo aí, tu não entregou não? Não, não. Pô, aí ele começou assim, aí só que no final do dia ele perdeu a mão. Aí ele já tava assim, ele chegava pra pessoa e falava assim, eu falando, professor, eu te mandou essa advertência aqui, pediu pra te entregar, o que que é? Não, cara, porque, pô, o teu, você veio hoje sem meia e tinha que vir com meia. Cara, no meu colégio eu tinha a carteirinha, né, e eles carimbavam com presente na carteirinha, né, presente, presente ou ausente, falta que seja, feriado, né. Marcava caderneta, né, caderneta, caderneta, isso. Caraca. E era uma merda, né, cara? Porque, assim, a gente tinha... Chegava de manhã, tinha que botar a caderneta lá na caixinha da sua série, né, da sua turma. E você só recebia sua caderneta de volta no final do dia e você podia ir pra casa. Isso. E isso era uma dificuldade pra você sair do colégio antes, né? Porque como é você ir embora sem a caderneta? Não é perfeito. E aí, no dia seguinte, você ia estar e a sua caderneta com alguma penalidade, ausente ou o que seja, né? Uhum. Se você não tivesse usado... Então a gente fez um método que era foda, cara. A gente tinha uma técnica que a gente vinha com a caderneta na mão pra inspetora ver que a gente tava com a caderneta. A gente fingia que colocava dentro do buraco e dobrava a caderneta e puxava de volta. Caramba! Caraca! Era ninja, porque você tinha que botar a caderneta aberta já na data do... No mês, né? Pra mulher não ter menos trabalho na vida dela de carimbar a caderneta. Ah, peraí. A mulher carimbava a caderneta e aí vocês ficavam com a caderneta pra depositar no negócio? Não, todo dia de manhã eu vinha de casa com a minha caderneta. Chegava no colégio, colocava a caderneta aberta no bolo de cadernetas da minha turma. Isso. A mulher que tinha a profissão de carimbar caderneta, pegava a minha caderneta e carimbava presente. Sim. E devolvia a caderneta e eu podia ir embora, mostrava a caderneta, ia embora do colégio, ia pra casa, beleza. Meus pais viam que eu tinha ido à aula, porque tava carimbado presente, tava tudo certo. No dia seguinte, uhum, mesmo processo. Só que a gente queria ir embora antes e não podia sair, uhum, do colégio sem caderneta. Sim. Na verdade, a gente tinha vários métodos de sair do colégio sem caderneta. Mas a gente ia voltar no dia seguinte e nossa caderneta está apreendida. Isso. Como esse aluno foi embora e deixou a caderneta. Sim. Entendeu? Então o que a gente fez era, a gente desenvolveu uma técnica meio de mágico, de você vir com a caderneta aberta na mão, botava no buraco, fechava e a mulher não percebia que tu pegava a caderneta de volta. Ah, mas não tinha que carimbar? Aí a gente fez o carimbo. Recentemente, um conhecido nosso do colégio, que era um cara que realmente escrotizava a galera assim, sabe? Era um buller. Um buller. Não sei o que é que chama. Bully. Um bully? Era um cara que... Esse cara realmente praticava bully, pegava a galera aquele... Sabe, o cara mais bobão da turma e ficava escrotizando e tal. E ele recebeu uma mensagem pelo Facebook do escrotizado, do cara que recebia bullying dele. Peraí. Recentemente, agora? Recentemente, tipo, mês passado. Ah. E o cara escreveu assim... Oi, fulano. Aqui quem fala é ciclano. Você praticou bullying comigo a minha vida inteira e sofro consequências disso até hoje. Caraca! E o cara ficou, o cara do bullying, ficou apavorado. O outro lá, ele deve ter feito alguma coisa que a terapeuta mandou pra ele, sabe, de exorcizar os demônios. Uhum. E o cara ficou bolado, aí ligou pra um amigo nosso em comum, o Irado, que já participou do Nerdcast. Uhum. E falou assim, caralho, cara, você tem falado com o Ciclano? Recebi uma mensagem dele assim, achei sinistro. Tu sabe se ele é macumbeiro ou alguma coisa? A preocupação do cara. Ai, caraca, acabei de lembrar de um outro trauma de infância. Bullying, meu. Caramba! O Nerdcast tá surpreendente. Esse eu era bem criança, cara. Sei lá, terceiro ano, segundo ano, negócio assim, bem criança. O cara chegou assim e falou, abre a boca e fecha os olhos. Ah, não. E aí, o ingênuo criança foi realmente, né? Meu amiguinho de escola, na sala de aula, eu abri a boca e fechei os olhos. O cara pegou aquela cutão de sujeira, sabe? Ah. Mistura de cabelo com, sabe? Aquela, uma bola, tipo uma bola de beisebol, de sujeira, enfiou na minha boca, meu irmão. Quer dizer, essa brincadeira é o maior símbolo da ingenuidade, como as pessoas caem pela ingenuidade. Abre a boca e fecha os olhos. Podia, hoje em dia eu penso que poderia ser muito pior, na verdade. É verdade. Mas peraí, não tem como vir coisa boa. Não, o cara não vai me dar um brigadeiro, o cara, né? Não vai, um brigadeiro, a bala de cu da Copenhagen, daquela de leite condensado dentro, cara. O cara não vai fazer isso. Tanto que até hoje eu tenho um nojo foda de cutão, de qualquer... Eu vejo aquele bolinho de poeira em qualquer lugar, eu fico pra morrer, cara. Dá ânsia de vômito. Eu lembrei de um momento aqui, que obviamente eu não era bully, nem o Diogo, mas o Diogo vai lembrar que uma vez nós colocamos as minhas habilidades desenhísticas à frente de uma brincadeira... Uma brincadeira divertida, mas podia ser vista com olhos maldosos de fora. Era o seguinte, a gente tava, acho que no segundo ano do segundo grau, e nós estávamos numa sala que era próxima ao primeiro andar. Era no primeiro andar, só que tinha um... Ela era um pouco alta do chão, do pátio, do lado de fora. Então eu virei pro pessoal e falei assim, vem cá, a gente podia criar uma zona de perigo em volta aqui da minha janela, porque era caminho pra mesa da professora. E aí, a gente fica aqui sentado. A nossa galera, eu, Diogo, Feijão, Dessa, o pessoal que andava com anda com a gente até hoje. E aí, se algum desavisado passar e esquecer, a gente tem que pegar essa pessoa à força e jogá-la pela janela. Que isso? E aí, cada pessoa que a gente jogava pela janela, eu desenhava como se fosse um carimbinho de uma pessoa assim, caindo assim no mural, sabe? Com um quadradinho em volta. Pô, mas qual era a altura? Não, a altura é o seguinte, a pessoa, ela caía em pé na boa. É, se ela caísse em pé, ela caia tranquilo. Exato. O visual era que era mais agressivo, que eram cinco caras pegando a pessoa, caia, voava caderno, voava o que quer que tivesse na mão dela e isolava ela pela janela. E ela tinha que cair, ela caía de pé, humilhada, e tinha que dar uma volta absurda pelo colégio todo, passando por todas as janelas de todas as turmas. E a informação, né, dos inspetores é: ué, o que você tá fazendo aqui? Me jogaram pela janela. Isso teve uma parada maneira. Acho que era nessa mesma sala, cara. Era o terceiro ano isso, cara? Segundo ano. Eu lembro que o colégio tava, tipo assim, nas últimas, cara. Decadência total, porra, aviso de tá falindo. Tipo assim, os professores completamente desanimados, sem nenhuma expectativa de salário. Completamente. Aquele professor que entra e encosta a cabecinha, assim, no batente da porta, assim, na lateral da porta, sabe? Cara, espera, tipo, fica só olhando a turma, fica quieta, né? Tipo, o professor que levava violão, cara. O cara sentava lá, vamos cantar o quê, ué? esse cara era o pior. Bicho, o lance da sala era o seguinte, a gente tinha que escapar da aula no meio da aula da professora. Então assim, a professora tava falando. Ah, você quer dizer que ela virava pro quadro, saía um pela janela. E aí eu continuava, cara. E a professora não podia reparar, então a gente ia fazendo um esquema como se o cara fosse entrando atrás da cortina. É. E tipo, o nego ia pum, saía um. Daqui a pouco saia 5, 10 cabeças, tá todo mundo fora. As nossas fugas do colégio, a partir do segundo ano, começaram a ficar com aquele sentimento do Azaghal que falava, porra, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir pra casa. Exato, eu fugia direto do colégio. Mas eu lembro de uma vez que a gente tava assim no pátio, também perto do segundo ano, assim, e aí tocou o sinal pra gente voltar pra sala de aula. Aí tava eu, o Feijão, o Délcio, o Diogo e um outro amigo nosso chamado Maurício. E a gente falou, porra, a gente olhando assim, a gente conseguia ver um retão de onde a gente tava, que devia ter uns 100 metros. No final desse retão tinha a saída do colégio, com o portão escancarado, e uma guarita com um inspetor lendo um jornal. E aí o Diogo e eu, e a gente virou e falou, porra, a gente podia tentar run for it. Aí eu falei, Diogo, não tem como a gente correr, porque quando você passar ali, o cara vai ver tua cara e você vai conseguir, mas amanhã alguém vai te pegar e vai te falar, pô, você aqui tá aí. Começou aquela discussão aí, vambora que o tempo tá acabando, daqui a pouco o nego vai chamar de passar, não sei o quê. E aí o Diogo e esse Maurício viraram e falaram assim, cara, eu não consigo voltar pra sala, eu vou ter que ir embora, não sei o quê, mas como é que você vai fazer, não sei o quê, papapá. Aí o Diogo pegou a camisa da educação física, amarrou na cara que nem um bandido, que nem um ninja. Virou pro Maurício e falou, vambora, tipo, um esquentando no outro e vambora, e saíram correndo, cara. Ah, não. No retão, saíram correndo. Aí o inspetor tá lá lendo o jornal, daqui a pouco ele começa a ver aquele espaço, tá. Quando ele olha, tem dois caras com a camisa amarrada e passou na frente dele, virou a esquina e foi embora. e ele até hoje não sabe quem foi. Ah, não sabe? Puta merda. Cara, não sabe porque quando a gente voltou, a gente cumprimentou um cara justamente pra ver se ele ia falar alguma coisa, cara. Ele não falou nada, ele falou, tudo bom? Não tinha como ele saber quem era, não tinha. Caraca, fugiram do colégio correndo. Correndo. Cara, e parabéns, teve uma mais cara. Incrível do que essa, que foi eu e Afonso. O Afonso, na época, ele era hipster, ele ia pro colégio de patins, cara. Então, assim... Caraca! Que pariu, eu muito californiano. É verdade. E aí, cara, eu, nesse colégio, era o mesmo colégio, só que era um outro local. A nossa saída do colégio era uma ladeira gigante, gigante. No final dessa ladeira tinha uma guarita, que era, na verdade, um portão grande, que ia de um lado ao outro da rua, que ele, né, abria e fechava lateralmente. Bicho, e a gente tava lá em cima, tipo, de saco cheio, né, cara? Tipo, porra, vai falir? O que a gente tá fazendo aqui? E a gente olhava e ficava meio calculando o tempo de entrada de um carro pra quanto tempo a gente tinha entre o cara abrir o portão pro carro entrar e ele fechar. Exato. Alcatraz, totalmente alcatraz. A gente ficou no recreio falando, cara, vamos calcular essa porra. Aí ficou olhando, não sei o que, não sei o que. Beleza, a gente viu que a gente tinha uma brecha de talvez, sei lá, um minuto. Uma janela de um minuto. É. Exatamente. E descer, pararam, mas assim, era full speed, cara, sabe? Tipo... Imagina vocês fazendo o plano, né? Tipo assim... Vocês com a planta, assim, olha só, aqui o carro saindo. Aí aparece aqueles clipes, né? Do o carro saindo, nós temos, o carro sai, a portão fica aberto por 2 minutos. Vocês têm... A montagem, vai, né? Vai montando do filme todo o crime, todo o plano. Cara, não, mas a gente chegou a pensar, cara, em corta-luz, sabe? É tipo assim, uma distração. A gente botar um decoy em algum lugar que chamasse a atenção pro cara, não sei o que, demorar mais. A gente tinha, cara, a gente pensou muita parada. Aí, porra, eu tinha uma bicicleta e a ideia era o quê? Eu ia botando o gás na bicicleta, descendo a ladeira, e o Afonso ia segurando na garupa de patins pra gente pegar o embalo do caralho e descer pra dar o tempo de sair certo. Só que tinha um problema, cara. O portão do colégio dava por um cruzamento de carro. Não tinha, tipo, um espaço de 100 metros pra chegar na rua. Não, era, saiu do portão, era rua direto, cara. E não tinha como desacelerar, né? Exato. Não tinha como desacelerar. Pra que a gente conseguisse chegar a tempo, a gente tinha que estar tipo o DeLorean, a uma velocidade X na hora, sim, que a gente cruzasse o portão. Sim. Ao mesmo tempo, era um cruzamento ali. Então eu olhei pro Diogo olhou pra mim e falou, cara, this is it. É, cara, eu sei que a gente armou, terminou o recreio, a gente foi ficando, a gente foi soltando bicicleta, o Afonso vestindo patins. Meio que assim, a multidão entrando, né? Os inspetores estavam olhando pro lado, a gente foi preparando, fui botando isso embaixo de uma escada que a galera tava subindo. Botou, preparou. Cara, a gente ficou só esperando. O cara abriu o portão, maluco. Começou a correria e nego gritando. Aaah! Cara, eu e Afonso, a gente meteu o pé, pá, pá, pá, pá, uma velocidade do caralho. O cara começou a fechar o portão e a gente. Aaah! Conseguiram? Cara, passamos no portão. Puta, foi um segundo de comemoração, um sucesso! Até a gente olhar pro lado, cara, o cruzamento. Caralho. Cara, mas olha foi... só, eu tenho uma lembrança muito perfeita desse, do momento que a gente começou a ir embora, porque o começo foi lento. Quando a gente saiu, tava o Diogo de bicicletinha, o inspetor direcionando as pessoas pra voltar pra sala depois do recreio, e aí o Diogo foi o primeiro a sair debaixo da escada com a bicicleta, eu saí logo atrás, não estávamos engaged ainda. Por mais esquisito aí que seja. Aí eu lembro que os inspetores estavam olhando, direcionando a galera, e olharam pro Diogo de bicicleta e falaram assim, ué... Estranho. Garoto de bicicleta na hora de voltar pra sala? Por quê? Aí, eu lembro perfeitamente da reação de cada pessoa. Aí, daqui a pouco, apareceu de patins. Aí o cara, tipo, ei, peraí, não pode andar de patins na hora do recreio, galera. Aí ele, sabe, aquele sinal, pessoal, ele ia chamar... Eles não viram, eles não viram que vinha. Exatamente, ele achou que a gente tava passeando na hora do... Aí ele, pessoal, olha, não pode... Aí quando eu botei a mão no banco de bicicleta do Diogo, quando eu fiz o engate, eu vi nos olhos dele ele falando, they're gonna run for it. É, bom, aí a descida foi daquele jeito. Na cara, hora que foi demais, passou... foi lindo. Peraí, mas eles chegaram no cruzamento e aí? Cara, o cruzamento foi muito desesperador pra gente, pelo menos pra mim, né? Eu não lembro muito bem o que aconteceu. Mas aí quando vocês saíram do portão, o Afonso desengatou? Não, porque tinha mais, eu tinha que passar o cruzamento e depois descer uma ladeira. Ah. É, e a pessoa que anda de patins, seja rollerblade ou qualquer outro, sabe que depois de certa velocidade, você não tem uma maneira de frear como a bicicleta tem. Entendi. É tipo um snowboard, né? Você vira de lado, parou. Exatamente. Faz o leque, né? Depois dos, sei lá... 25 km por hora, eu não tinha... Se eu largasse o Diogo, eu ia embora. Eu tava numa ladeira. Uhum. Então eu tinha que segurar nele e confiar minha vida ao freio dele depois do cruzamento. Caralho, muito bom, cara. Cara, e eu sei que a gente passou no cruzamento. Foi, eu olhei, eu lembro da cara de desespero só dos motoristas, assim. É. Mas eu não lembro se o nego freou, eu não lembro de porra nenhuma. Eu lembro que a gente passou, eu lembro depois a gente chegando na porta da casa de um amigo nosso, assim. Tipo, é. Caralho, foi demais, cara. Foi demais. Ah, parabéns, cara. Muito bom, cara. Muito bom. Vocês eram bem aventureiros, né, cara? Eu sempre fui o cara mais mastermind. Exato, é. Eu... Avisava a freira. Não, eu roubei a chave do inspetor, então eu tinha a chave de todo o colégio. Então quando eu queria ir embora, eu simplesmente abria a porta da garagem, saía, trancava e ia embora. Caralho, muito bom. É, o cara, ele não precisava fazer aventura, né? Ele tinha o esquema, né, cara? Não, teve uma vez que foi até emocionante, que a gente... E era muito escuro, porque a gente... Na verdade, não fui eu que roubou, foi um amigo meu que roubou, que ele tinha a mão muito leve, cara. Então ele pegou a chave do maluco, fez cópia e depois jogou no pátio. Aí ganhou o sneak de... Subiu o seu sneak. Exato. E aí, e era muito escroto, porque a gente saía do colégio e não tinha o que fazer. De manhã, não tinha nada pra fazer de manhã, né, cara? Uhum. Ou ia pra praia, a gente odiava, ou nada. Às vezes a gente ficava dando rolê de bicicleta pelo Rio de Janeiro, às vezes a gente sentava no prédio da esquina, esperando o resto da galera sair do colégio, sabe? Uhum. É, e aí tinha um morador de rua, um moleque que morava ali, que a gente meio que adotou pra gente, virou nosso parceiro de Streetwise, que a gente chamava ele de Man, que era o mendigo. Mas teve uma vez que a gente tava de tarde no colégio, e aí como a gente era do Grêmio, a gente podia entrar na sala da diretora, porque nossa caixa, a urna do Grêmio, ficava lá. E não existia uma sala do Grêmio no nosso colégio, né? Quando a gente entrou na sala da diretora pra pegar nossa caixa, baú, urna, as provas de recuperação estavam todas em cima da mesa. Olha! E aí eu sei, cara, que a gente entrou num frenesi foda, porque eu tava em recuperação em todas as matérias, né, cara? Como planejado. Como planejado, exatamente. Então isso é tipo assim, era eu roubar aquelas provas seria o meu epic win. Tipo, eu ia vencer na vida, porque eu não tinha estudado o ano inteiro. Eu ainda não ia precisar estudar na recuperação. Uhum. Eu ia, sabe, ia ser um ano de glórias. Caralho, vamos pegar. Pegamos as provas, botamos na mochila, saímos, cara, desesperados do colégio, né? Saímos e ir pra achar uma Xerox. Primeiro, antes disso, um amigo meu tava com uma máquina fotográfica e ele ficou fotografando as provas. Mas era máquina de filme ainda, mano. Quando a gente revelou, não se enxergava porra nenhuma, mano. Claro. Ficou uma merda a foto, sabe? E a gente saiu, cara. A gente não achava uma Xerox. Correndo pra caralho pro Copacabana. Aí, puta, conseguimos achar uma Xerox. Xerocama a porra toda. Aí, a grande parada é que a gente tinha que voltar pro colégio antes do final do dia, né? Pra devolver as provas, né? A gente não podia simplesmente ficar com ela. Uhum. Aí voltamos, vamos recuperar o fôlego, não sei o que lá. Nos acalmar, entramos no colégio. Opa, tudo bom? Tô fazendo um trabalho ali. Entramos na sala e botamos as provas de volta. Uhum. Só que as provas ficaram todas zoadas, né, cara? Ficaram todas amassadas, né? De manusear, entendeu? Porque elas tinham acabado de ser entregues pelo professor, ou o que seja lá. Uhum. E a diretoria e os professores sacaram que as provas foram vazaram informações, saca? Quando a gente foi... Aí a gente viveu nossa vida sem saber de nada disso que estava acontecendo. Pra nós, a gente devolveu as provas, nós éramos fodões, começamos a vazar informação para outros alunos que a gente tava, né, com as menininhas. Eu quero comer, eu quero ali, vamos falar que a gente tem uma prova. Aí começamos, e aí a gente começou a contratar professores particulares para fazerem as provas. Caralho, como assim? Porque a gente não queria se dar o trabalho nem de estudar para fazer a porra da prova que a gente tinha roubado. Nem consultando o livro. Então a gente pagava um professor particular e o cara, o que vai cair na prova de vocês? Então, esses exercícios aqui, a gente já tava copiando no papel, né, de caderno, falou, só esses exercícios aqui, então, mas eu, deixa eu explicar, não, a gente só precisa que você resolva esse exercício, rapidão. E aí, cara, no dia da prova, todo mundo, né, a gente falou, tem que memorizar a porra da prova, memorizar, e foi, eu realmente estudei esse ano, porque eu fiquei memorizando aquela porra daquelas provas todas. E a gente não pode levar prova, não pode levar papel, não pode levar cola, tem que memorizar essa merda, todas as pessoas que a gente tinha distribuído, que no final a gente perdeu o controle. Aí a gente chegou, fez a primeira prova de história e algumas questões diferentes, não todas. O problema é da prova de história é que ela tinha algumas questões diferentes e todo mundo respondia a mesma coisa. puta. Então, os professores sacaram que realmente houve um vazamento, né? Eles tiveram uma prova, né? Tipo, na questão que era igual ao que foi roubado, a resposta era igual de todo mundo. Ninguém errou, sabe? Às vezes tinha duas provas, a gente só pegou uma, beleza. Quando a gente chegou na prova de física, a prova era completamente diferente. É, claro. We're busted. E o professor de física, era a segunda prova que a gente tava fazendo. Ele sempre, quando fazia a prova dele, ele colocava uma poesia no cabeçalho, sabe, assim? Uh-huh. Antes de iniciar a prova, alguma poesia edificante, o que quer que seja. E essa prova tava tão diferente do normal que ela nem poesia tinha. Que o cara fez a prova às pressas, né? Então ele não se... Ou ele tava putaço porque tinha roubado as provas, né? Uhum. E aí tinham dois professores fiscalizando a prova nesse dia, o que não era normal no nosso colégio. Com espingardas, com espingardas. Aí ele fala assim, o professor de física fala assim, perceberam alguma coisa de diferente na prova? Caraca! E todo mundo calado, mandou tenso. Real, né? Mandou a real. E todo mundo, né? Ele tava obcecado de física, cara. E aí um amigo nosso que não sabia, é conhecido, né, na verdade, a gente não passou pra ele que era a prova roubada, nem nada, e não sabia do que tava acontecendo, ele falou assim, eu percebi. Aí todo mundo, puta, que merda é essa, ele? Uhum. O único que não sabia de nada. Exato, ele. Não tem poesia. Olha, que subtexto, hein? E o cara achou chorou, ainda, né? Que ele tava sendo sarcástico, né? Exatamente. Mas depois um amigo nosso que tinha participado do grande roubo de provas de 1996, ele levou uma cola, cara. Ah, e o professor pegou ele colando, cara. E na hora que eu lembro exatamente, o cara tava sentado atrás de mim. O professor veio enfurecido, eu falei, me fudi. Ele parou do meu lado e falou, peguei! Meteu a mão na cola do cara, pegou o cara, tirou a prova. E esse cara tomou a culpa de tudo, tudo. Ele virou o bode expiatório da parada. Que a gente falou, cara, agora você vai ter que assumir a porra toda. A gente falou que não tinha como levar cola, você foi idiota, levou a cola. Agora você tem que assumir a culpa toda. E o cara assumiu a culpa toda e foi expulso. Pô, maneiro, e tudo mais. Hein, cara. Foi expulso? Foi, ele roubou as provas, cara. Caramba. Ele roubou as provas. Ele, é. Ele roubou. A verdade é dos vencedores mesmo, cara.